465, a certificação de serviço, posso para 4 mil pés, o ajuste, o no 0 ou no 6. Segui, desce para 4 mil, via Bonte, com 26, a sua opinião, sem nada, ou no 0, ou na 75. Vista, Colt. Colt 9000, torre 118, decimal 6. 186, Colt. Agora passarelo 2223. 34 a bordo, 5:20 de autonomia, alternando Salvador para o TAC. Confirmando para o B34. Afirmo. TAC autorizado para a ponta de espera da pista no 0, via Pátio Uni Índia, ponta de espera Torre 118, desceu a 60, QNH 1095. 1096. 1096, lá 186. Salve Salvador, bom dia, o Azul 4234, com informação Delta para registro. Azul 4234, aguarde qual é a formulação essa. Vai ficar eco, aguardando o 4234. Mike X-ray, Mike na escuta. Autorizado, reboque Tailgate 9. Salvador, muito bom dia. O Azul 2783, centro Delta, autorização conquista. Azul 2783, prepare arbor 1 no Elefa, aguardando cópia. Arbor 1 no Elefa, aguarda cópia. Hotel Salvador, bom dia, Gold, 9000 livrou. Gold, cargo 9000, Alfa Kilo, parte 3, posição 6 dúzia, Romeu. Alfa Kilo, parte 3, 6 dúzia, Romeu, Gold. Bom dia, passaredo 2223. Passaredo 2223, contato radar decolagem, sua para 180 via saída Arbor 1. 180 via Arbor 1, 2223. Salvador, é o Papa Tango, Mike X2, Mike, informa o serve do reboque na posição 9, parte principal. Quente. Salvador é o Gol 1649, bom dia, 102, autorização Porto Seguro. Número 34, prepare da Eleda Porto Seguro, meu nome é 49. Da Eleda Porto Seguro. espera 4 para 4, Dona 759, aguarde. O Salvador 273 Azul está na sua escuta para 4, é a conquista. 2783, autorizado, conquista, via rota do plano, nível 160. Saída Arbor 1 no Elefa, após voo Pilar, primeira curva à direita. Transponde 5026, controle Salvador no 208. Repórter 366, autorizado a descida, voo 755, Renato, 1-0. Paulo Azul 4234, autoria, sai da entrevista para Recife. Pronto, cópia. Afirma. Autorizado para Recife, eu peso 1-7, nível de voo 350. Saída Pulca, Jamo, Aracaju, com primeira curva à esquerda. Transponder 5030, controle Salvador no 20.8. Correto, chame pronto, parte 3. Vamos 755, chame torre 1, 1-8 decimal 6. 18-6-755. Salvador, eu vou 1-6-4-4, seria estimado essa cópia? Número 649, autorizado para Porto Seguro via Rotoplano, nível 360, saída da El Leda, Porto Seguro, primeira curva à direita. Transponde 5031, no controle Salvador no 208. Autorizado Porto Seguro, nível 360, rota do plano da El Leda, Porto Seguro, decola, curva à direita. 5031 e 1208, Google no 649. Correto, chame pronto. Salvador, Gol 649, decisionamento 612. Gol no 649, 612, autorizado, chamo taxa. Autorizado, 649. Bruno Salvador, a passarela do 2223, possibilidade de coordenar a proa do destino para 2223? Passarela 2223, se ele mantenha o nível de voo 160, 180, correto? Ah, agora pode ser 160 como final, não tem problema. Gente, se ele mantém o nível de voo na 60, chame Centro Recife agora, frequência no 26.0, alterna no 28.8. 260, alternando 288, obrigado, bom serviço. Cópia. 759, autorizado Guarulhos, apenas o 10, nível 360, curva direita, Dael, meio da Motiva, transponder 5024. Autorizado 360, via âmbito 7, decola da 10, primeira curva até a direita, Dael, meio da Motiva, transponder 024. Apareceu o Lono 0, Tabaté, afirmo. Quando 759 já é pronto para o pushback acionamento. Lono 755, taxi Alfa, mantém a posição antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette agora. Táxi via parte principal, Taxi Índia, até a ponto de espera da pista no 0. Torre 1 no 1895, quem negar no 0 no meio. Gente, torre 1 no 1895, ele está aqui até o ponto de espera da pista no 0. No 0 no meio agora, no 0. Taxi da Juliette, o 1755. 1755, ingresso, porta 11. Ingresso, Arco 11, 49, ponto de pena, pistão do zero. Torre Gol, no 759 autorizado, portão 3, sem táxi. Após 2000 pés, vai direto para a Leda. Após 2000, vou a Leda, sobe ao 360, gol 1649. Autorizado, sem táxi. Autorizado, repete a táxi, 4234. Cessna 99, acione a identificação, chegada à área autorizada, e se mantém o nível de voo 050, altímetro no 06. 16, 5 mil, pare. Qual a alternativa? Qual é a alternativa? Sierra Brava, Sierra Gold. Azul 4234, em frente, parte principal, taxa Índia, ponto de espera da 90, 11895, que negar 10 no meia. Direito via Taxi Índia, ponto de espera da pista 10-11895, que é legal 10-06. Gente, autorizado Taxi Índia, ponto de espera. Só confirmando, a pista 10-12-6. Corrija, 1-1-8-6-12-12. Gente, com 1016, ponto de espera. Azul 4234, corrija o frequência torre, é 1-1-8-6-12. 2-6, ponto de espera. Faça um check no equipamento, chame novamente, não consigo compreender. Liberal 9970. 9970, Teresina, pronto? Sim. Liberal 9970, autorizado, Teresina. Perdulo 20, nível 340. Curva esquerda, sai da Momo Nenim. Transponder 5023. 5-0 autorizado, pedido 2-0, convertida para a estragem, bom para mim, 5-0-2-3-3-4. Pela 970, só o nível 340? 4-0. Correto, é pronto. Agora é pronto, então. 391, voe para a Serra Vida 367. após foi para o CRV 366 para final do procedimento RNAV da pista 10. Desça via para 2500 PES, QNH 10 16, autorizado a final do procedimento RNAV, reporte e passa do CRV 366. Descendo para 2500 PES, avistado no 096, voando CRV 367 após o 366, autorizado a final RNAV da 10 azul 49. Solo Salvador, na escuta do Mike XR Índia. Prossiga. Bom dia, senhora. Solicitando autorização de reboque, posição 14, área remota, para o Finger de número 10, pátio 1. Remoto no 4, portão 10. Autorizado, chame no tele. Será feito, obrigado. Salvador, voo 1759. 1759, contato radar, se mantém o nível de voo 360, após 3000 pés vai direto mesmo. Desvios, como é que é? Direto lenda? Direto lenda. Transponder 5045. 45, no 2069. Correto, era via Alfa Zulu 19. Alfa Zulu 19. 069, chama para nós, peraí. Chama ali. Sua frequência, 98 decimal 95. Correção, 98 decimal 60. 186, o 49 sono, obrigado, bom dia. Gol 2199, após o TAP, foi para a Serra Vida 366 para a final do procedimento da RENAV da pistola 0. Se mantenha 2500 pés, CNH 1096. Reporte passando em Serra Vida 366. Sim, após o TAP, Serra Vida 366, 10 para 2500, 1016, reporte passando 366, 2199. Vou ir direto para o Serra Vida 366. Bom, no 759, chame centro Recife, frequência no 28 decimal 35, alterno no 25 decimal 1. 2835 ou 1251, gol. Pronto, cópia. Utilizado barreiras, uma centena, pista no 7, curva esquerda, saída Morro, Conselho Salvador, 1208, transponder 5042. O 4234 Recife 2685, 2545, a secundária, senhorita? Atendimento correto. Obrigado, bom dia. Bom dia. 2270, à direita, o 30 milhas, proa 080. 536 dias, 9270, após 6 dias, resta uma navegação na proa de Serra 366. Prossiga. 118612, corrige. Vamos lá, azul 4981, libero na porta. Azul 4981, Alfa Juliette, portão 1. Alfa Juliette, portão 1, azul 4981. Autorizado, aeronave com 2199. Com 2199, Sami Torre Salvador, frequência no 8, decimal 6. 8 6, obrigado, bom dia. Salve ao Gol 2069 para o mesmo posição 4. 069, porção 4, totalmente pronto, operador de finger? Totalmente pronto. Inicie chame táxi para 069. Iniciando chamaria para táxi, 069. Azul 4981, mantenha a posição de seu táxi girante. Mantenha a posição de seu táxi girante, Cargo 9041, bom dia, autorização Galeão. Quem me chamou? É o Coach Cargo 9041, autorização Galeão. Coach Cargo 9041, Galeão, autorizado pelo número 857, nível 320. Curva direita, Dael, Leda, Irumi. Transponder 5056, controle 208. Cargo 9041, autorizado Carião, até novembro 857, nível 320, curva direita, da El, Leia, da Irune, 5056, transponde. 5056. Correto, time, pronto. Gol 2019 para táxi com 185 a bordo, 3 horas e 4 minutos, alterna Teresina. Alternativa? Alternativa Teresina. Chegada Mário autorizada, desse mantém o nível de voo 050, altímetro no 06. Bom dia, nem chegou a desce 050, autorizado chegada Mário, o 163-92. Haveria possibilidade da presença lá direto e táxi, Teresina? É 3102, autorizado vai direto para a RFP 366 na final do procedimento RNAS. Muito obrigado, 366, hoje é 3102. 7, portão 1. Vigilante, portão 1, não faço nada. Salvador, bom dia, Gol 2199. Gol 2199, Alfa Juliette, portão 612. Alfa Juliette, portão 612, 2199. Solo Salvador, boa, Azul 2796, frente da Fox, plano para cópia. Azul 2796, autorizado João Pessoa, Golf 637, nível 170. Recorda 10, curva esquerda na Franja Conde. Transponder 5061. autorizado João Pessoa, nível 170, decola da 10, saída Conde, via Golf 677, o código é 5061. Se possível, executa Conde 1 Alfa, homologado em Renato. Gente, mantém a escuta guardando. 1796 vai manter. Autorizado, Conde no Alfa. Conde no Alfa, 2796. Controle Gol 2069, bom dia, decolona 1. 2069, contato radar, subi mantém o nível de voo 370, via saída Momo. Sobe 370, saída Momo, quanto possível, para de frontier, 2069. 2069, depois de 2 mil pés, vai tirar o código. 2 mil pés, voa código. Obrigado, voo 2069. Controle, bom dia, o Papatango, gosta do telefone. Passagou firme e forte, mantenha 2 mil pés, reta de decolagem, apoie, está autorizado curva esquerda na proa de Momo. Passagou firme e forte, está em contato radar, sube mantenha o nível de voo 100. Firme e forte, mantendo a proa até 2 mil pés, após curva esquerda, proa de Momo, autorizado uma 70, grato. Controle Salvador 3304, bom dia. 3304, acione identificação, chegada ponte autorizada, mantenha 4 mil pés, QNH 10, 16. 4 mil pés, tá, 3304, chegada ponte. Chegou o uniforme, após 2 mil pés, está autorizado por curva esquerda, subir e manter o nível de voo no 00 e voar direto barreiras. Chegou o uniforme, quando possível, estimado para pouso em barreiras. O pouso em barreiras, senhorita, será aos 1248. Gente. 0366, o azul 9270. 9270, completa final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 98, decimal 6. 18B, graças. A 3304, reduz a velocidade indicada para 2509. Confirme qual é a velocidade? 2509. Ok, vai reduzir agora 250 nós, tá? 3304. Canal 6312, desce para 2500 pés, sem restrições, QNH1096, reporte na final do procedimento da RINASE, passando Serra do 366. Para 2783 para o táxi, 49310, alternando Salvador. 49310, Salvador, em frente, parte principal, tô seguindo, tô esperando no 01895, pegar 10 no meio. Ok, passo 3 principal, 20895, 105 azul 273. 1182. 2304, informa que seguirá como número 2 na aproximação, vai seguir tráfego agora prosseguindo pelo setor sudoeste de Salvador, reduzir para 2209, na 3304. Geral 9970 atualizado, se tiver que chamizar. Voo 092, tendo identificação chegada à área autorizada, desse mantém o nível de voo 050, altímetro no 0 no meio. Ficou 050, no 0 no meio, voo 092, solicitou de TAP ou Serra Vito 366? 092, voo TAP, após de TAP, Serra Vito 366. TAP, depois o 366, obrigado. Tempo nível 050. Salvador, bom dia, Azul 9270. Azul 9270, Alfa, chamando o taxista Juliette. Alfa, chamando o taxista Juliette, Azul 9270. Então, 3304, voe para o Serra Vito 367. Após o 367, voe para o 368. Serra Vito 367, táxi, geral 9970, dois a bordo, 4 horas de autonomia, alternando São Luís. Qual a alternativa? Geral 9970 em frente, pátio principal da Exo Índia, torre 1862 e QNH 1096. Ponte Sierra na Índia 1862, federal 9970. Thank you. Azul 9270, Juliette, portão 8. 9270. Azul 9270, Juliette, portão 8. Juliette, portão 8, azul 9270. Solo Salvador, é o coach 9041 na meia dúzia Romeu, para o pushback acionamento. Coach 9041 motorizado, time táxi. Chamará. Salvador, bom dia, azul 2703, agora, né? Azul 2703, contato radar, se mantém o nível de voo 160, via saída Arbor 1. 160, Arbor 1, 2703. D743, vou ir direto à posição Elefa. Direto Elefa, D743. D304, se tiver condições, está autorizado da presente, vá para o CRFC 366 para final do procedimento RNAV da Piscina 0 e descida para 25000PES, QNH 1096, e vamos que vai seguir um ECO 990 na correção, um Airbus 320 na aproximação. Ok, consciente, o DAN 3304, por favor, esquerda 366-2500. Sananinha 312, copiou o controle? Eu acho que eu falei junto com a senhora, não copiei não. Então em Torre Salvador, o 98, decimal 60. Torre 260, 6312, até daqui a pouco. Geral 9970, contato radar, submantém o nível de voo 340, após 2000 pés, está autorizado, voar direto à posição código. Para 2000 pés, código, obrigado, geral 9970. Sono 092, vou ir para o CRFC 366 e desce para 2500 pés, NH 1096. Reporte passando o mesmo na final do procedimento RNAV, da Piscina 0. Voando 366, de presente, descendo a 2500 no 0, ou no 6. Reportará estabilizado, gol no 092. 3304, passou de resto 366, completa final do procedimento. Chame Torre Salvador, frequência 98.60. 1866, Torre, eu tô 3304. Obrigado, até já. Controle Salvador, Alfa Golf Uniforme, passando agora o 095 para uma centena.